Reduza Kilo Delta, reduza para 1-800 nós. Kilo Delta autorizado direto para a rotatória para o ideal 110. Rotatória 110, Kilo Delta, Kilo Delta, plano voo IFR, cancelado 1845. Autorizado para 1510. Ajuste de altímetro no 04. Kilo Delta, direto. Proa 2, limite a radial 300 de Salvador. Eu passarei do 2231? Passarei do 2231, não prossiga. Nós tivemos traffic advisory. Uma aeronave 700 pés acima da gente, posição de 12 horas, aproximadamente 3 milhas à frente. O senhor quer conhecendo? A aeronave está mantendo 3 mil pés, senhor. A sua aeronave está a 9 mil e o transponder dele está dando indicação de 3 mil pés. Ah, então deve ter sido alguma loucura dos tickets aqui. Então, não sei se ele deu acionamento, a gente teve. É só o advisor, não teve redução, não. O controle de acionamento 210. Está no bloqueio do Serra Vito 366, interceptando o procedimento final. 6210, chame torre 1-8 decimal 95. 1-8-95, confirme. 1-8-95. Muito obrigado, bom trabalho. Gente. 210, estabilizou a RNAV 110. Chame 210, eu posso passar no Serra Vito 372. Vento no 0 graus e 10 graus. Gente, toma aí. Forno 69, considera pronto. 1-1-69, a linha decola separada? Negativo, 1-1-69. Obrigado, linha de decola, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 8 nós. Decola da 1-0, voo 1-0. Sou Romeu Alfa, acione código 0134. Reporte a 40 milhas de Salvador, não atrasa o conhecimento da informação. Qual altitude, qual nível que vai subir? Autorizado 05.500 pés na terminal Salvador, Vitor Romeu Alfa. Salvador, o azul 2789, questiona se para que a gente deu uma reduzida aí para facilitar a sua decoração? Sim, se o senhor quiser reduzir para 210 nós, é mais do que suficiente. 210 está reduzindo 2789. Gravou iniciando a rolagem. Gente, Vitor Romeu Alfa. Kilo Delta, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8, obrigado, senhor. Bom, Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Boa tarde, Vitor Kilo Delta. Chame curta final pista 1-7, vento 1-30 graus com 10. Fortaleza curta da 1-7, apressando aqui. Chame 6-2-0, pista 1-0, livre pouso autorizado. Livre pouso, pista 1-0, 6-2-1-0, do Achará. Voo 1-1-69, decolou 5-0, chame 1-0-8, boa viagem. 208, boa tarde, obrigado, Gol. 1-1-69. Aqui no Serra Lima, prossiga. Cristiane, chame táxi, Cristiane. Oi, Salvador, boa tarde. Estão 3145, ponte de espera da 10 pronto. Visual com 8 a Nacional, 3145. Boa 3145, após o Airbus da Avianca Nacional, 3 Aldaniara, mantém pista 90. Olha a passagem ali, mantém pista 10, está 3145. 89. Alvoando 368, o azul da 789. Salvador, boa tarde, voo 1169. Voo 1169, contato radar na decolagem, suba via Ceará da El para o nível 360. Sobe via da El 360, voo 1169. Mike. Serra Golf, autorizado táxi, reporte na Romeu, ponto de espera da pista 17. Vitor Kilo Delta, ponto autorizado, pista 17, vento 150 graus, 09. Kilo Delta. Xaner 6210, no solo 51, libera direita, controle solo em 121, decima 1, uma boa tarde. Queria confirmar, 6210? 121, decima 1. 21, boa tarde, tá. 5245, obrigado. O Veronave após autorizado a linha Arima 6, estou no 7. O 1869, desça para 2500 pés, o altímetro 104. Após pelo, vou ser a Vitor 366 para o Veronave 6-0. 2500, 0 no 4, voando na proa 367, conforme a instrução. A gente após Serra Vitor 367, 366 para o R9, 6-0. 367, 366, R9, 0-9. E autorizado 4 mil pés, o altímetro no 04. 4 mil, com 1014, 2 mil. Presidente, Mike Serra, Passamos Vitor Kilo Delta no solo 52, autorizado, efetuar o 180, táxi via pista, táxi foi papá, ao estacionar, frequência livre. Boa, tá 3235, boa. Mantenha o ponto de espera. Mantém. Gente, Golf, aguarde a coordenação. Tá 3145, decola 253, controle Salvador 120, décima 8. Sim, 3145. Após 700 pés, curva à esquerda, aí eu efetuo o cruzamento do eixo da pista no 028, aproximadamente no ponto médio. 3145, contato na rodada decolagem, suba via Ceará da El para o nível 360. 34. Vai deixar a curva um pouquinho antes, mas cerrou, porque o senhor do pôs aqui nas propriedades da... Gente, graças a Deus. Gente, reporte ingressando na CTR, o Papatango Vitor Norma. Mantenha a escuta aguardando transferência. Ok. Azul 2789, desça para 2500 pés, altímetro 1014. 2500 com 1014, com azul 2789. Zoro 120, décima 8, muito grato. 208, obrigado a vocês aí. Está 3145, a linha de cola sem parada. Aqui. Correção, estão 835. É isso mesmo. Autorizada, linha de decolar, fixa no 0, vento 150 graus, 109. Linha de decolar, 6835. Leda ou 3145? 3145 autorizado direto, Leda. É. Fala, boa! Papá Romeu, Mike Serra Golf, radar, sua escuta. Papá Romeu, Mike Serra Golf, contato radar na decolagem. O Bavia, saída Conde para o nível 090. Conde 090. Controle Salvador, da 3190. Da 3190, dessa via, chegada Mari para o nível 050. O altímetro 1014. Pode estar se servindo 366 para o Reinaldo Pista no zero, afirmativo, ciente, autorizado. Ferramenta 372, igual. Turno 869, boa tarde. Mantenha a aproximação, aguarde pista no zero livre e informa o tráfego, depois da Tang, iniciando rolagem. É, não levado. Turno no 014. Autorizada, Renato, com azul 2789. Afirmativo 2789, reporte na final para vocês. Né? É, pode. É. 169, chame centro Recife, 125, décima 1, alterna 128, décima 8. Centro Recife, 25, 1228, obrigado, igual 169. Atravessou a pista na cabeceira oposta. 3835 frente, será reportado, decolado 57, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, 685. Bono 869, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, ventou no 40 graus, no 09. Repouso não no 0. É, confirmando o repórter nada frente, é, pessoas na pista, na cabeceira oposta? Negativo, Bono 869, pista já livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, 869. Gente, informa que foi um técnico que estava fazendo a manutenção do ALS. 869. Torre Salvador, o azul 2789, RNAVE 7 milhas. Azul 2789, mantém a aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste no 04. Gente, aguardando o azul 2789. Quilo Serra Lima, autorizado táxi, reporte na táxi aí, papá. Na alfa da limite da CBR, batendo 3.500. Gente, vou ir na proa do CEASA e reporte para a descida. E a ideal da presente é 165, o Vitor Romeu. Ok, 165, aproveitando a alfa. Controle, boa, tá passando Vila Romeu, acho controle Salvador, mantenha 1.510. E a corredores Caixa Pregos, Veracruz e Interlagos, o altímetro 1.0 no guarda. Confirme o KB. Aqui eu já, está no Veracruz, contra a Guarulhos, bateram a mexer, está com 08. Reporte Paripe, para ingressar no Interlagos. Bota Paripe, pelo menos. 2231 no Chame Centro Recife, em 12685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, por favor. Controle, mais cargo solicita nível final 070. 070, submantenha, Papa Romeu, mais cargo. Romeu, Mike Serra Golf, 070 autorizado. Gente autorizado, 070 Mike Serra Golf, vai reportar isolado. 31145, Chame Centro Recife, em 125, décima 1, no alterno 128, décima 8. 125, 1, 128, 3145. Kilo, Serra Lima, aguarde o pouso, a passagem da TR da Azul. Pode chamar quem é que é autorizado o táxi, reporte no táxi Yosha. Rony, poderia confirmar o ajuste para o Vitor da Alfa? Confirme, quilômetro. 7, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0 nós, atenta a esteira de turbulência. Três, 1, 9, 0, considere a restrição de atitude TAP, desça para 4 mil pés, altímetro 1,0 no 4. Azul 2789, no solo 02, libera direita, controle de solo em 121, décima 1. 221, decimal 1, ao livrar o azul 2789. Hora para prosseguir o Vitor da Alfa. Essa para 1.500 pés, o altímetro 10, 14, Vitor Romeo Alfa, e reporte visual com campo. Você 1.500, 10, 14, reportará o Vitor da Alfa. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil coral. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, suba para o nível 100, saída coral. Acendendo para 100, Kilo Serra Lima. Oscar, Mike Yank autorizado, alinhar e decolar, pistão no 7, vento 130 graus, 10 nós. A 3190, após TAP, voz Serra Vitor 366, RNAV pista no 0 está autorizado, altímetro no 0 no 4 e reporte Serra Vitor 366. Autorizado, 2.500 pés. Romeu Alfa, dá visual com campo. Gente, Vitor Romeu Alfa, aguarde transferência de comunicação, hein? Azul 4206 é o autorizado 4 mil pés, o altímetro no 014, desconsiderando as atitudes de ITAP. Desconsiderar o da restante de ITAP, que é para 4 mil, com 014, 1403. A 3835, chama agora o centro Recife, em 1251, alterna 1288. 251288 com Recife, boa tarde, 3835. Ambulância vai ingressar em Paripa? Gente, prossiga corredor Interlagos e mantendo no 1500 pés, número 2, para pouso Pistão 7, e vamos lá, mantendo as coisas. Tráfico final de aproximadamente 5 milhas para pouso na pista no 7. Em 1895 para o Rei Tomé Alfa, graças a próxima. Passando o Vitor Romba Alfa na final longa da 1-7. Papa Tango Vitor Romeu Alfa, mantém a aproximação, aguarde pista no 7 livre, informa o tráfego helicóptero iniciando decolagem na presente. Confirme o local de estacionamento após o pouso. Vai, solicita o hangar da DEI, o Vitor Romeu Alfa. Gente, Vitor Romeu Alfa, mantém aproximação, aguarde pista no 7 livre, ajuste no 0 ou no 4. Gente, vai aguardar pista livre, o Vitor Romeu Alfa. Oscar Mike Anki, decolado ao 07, repassando através do farol de Itapuã. 3195. Oscar Mike Anki. Oscar Mike Anki, decolado ao 07, repassando através do farol de Itapuã para transferência. Passar através do farol. Quilo Romeu Oscar, chame Torre Salvador, frequência 1183, valor 5. Obrigado. Boa, Papa Tango, Quilo Romeu Oscar, próxima rotatória. Papa Tango, Quilo Romeu Oscar, autorizado ingresso final 17, informa o tráfego curta final para pouso. Um tráfego cênica, ajuste no 0 ou no 4, recorte no através da Enrimar para possível 360. Matheus, na frente do tráfego direto do Enrimar, vai reduzir para não ser necessário 360, tem um tráfego na final do 10, correto? Afirmo, medimos uma exposição na final do 10. Vitor Romeu Alfa, pouso autorizado, pista no 7, o vento 130 graus, 109. Ciente, autorizado, Vitor Romeu. Sim, o TAN 3190? Afirmativo, minha linha de 3190, tráfego avistado, ajuste 10 no 4, vento 130 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10, informa o tráfego cruzando a cabeceira 17 no momento pousando. Controle Salvador em 120 decimal 8, mantendo referências visuais, acho que é Mike Anki. 208, mantendo visual. Então aguarde, Quilo Serra Lima. Na escuta, está seguindo direto pelo Serra. Siga direto destino, Papai Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, direto pelo Serra. Ao meu, acho que é Mike Anki, é o controle. A sua escuta solicita inicialmente voar lá para a direção da Ilha Taparica, lá para através de CVR. Através de? Através de SNVR, Serra 90, Vitor Romeu lá. Através de Veracruz, copiado. Mantendo 1.500 pés, troque seu código para 0125, 0125, e reporte através do Frodobá. Ok, voando então através de Veracruz, reportará através do Frodobá. Os camaiquinhos acionados, 0125. Azul 4206, passo Serra Vitor 366, completo a aeronave, chame torre 198 nesse momento. Agora com a torre 1895. Muito boa tarde, amigo. Boa. Joey Salvador, muito boa tarde. Azul 4206, vai passar o... passou, acabou de passar o 366. Azul 4206, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego número 1 no cruzando a cabeceira. 4206 aguardando. Gente, reporte pista livre. A conta final, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, vento 1040 graus, 10 nós, pouso autorizado por 107. Repousando 7, Kilo Romeo Oscar. Dan 3190, Nessolo Zono 1, libera direita, controle solo em 121, decimal 1. Direito, 21, 1, 1, 3, 1, 9, 0, 1, 1. Vitor Romeu Alfa, estacionar frequência livre, boa tarde. Romeu, acho que a confirme o tempo de sobrevoo de Veracruz. Tá, vai bloquear para seguir via Goiás. Vai bloquear Veracruz e seguir via Caixa Prego até... Caixa Pregos e em seguida aprova a Manatia. Gente, após o través do farol da Barra, desça para um número 10. E reporte livrando no 1500, somente após o través do farol da barra. Estimativa, após o través do farol da barra, descer para 1.000 pés e informar livrando 1.500 pés. Para falar um negócio como é que é. Quem seria? Outro 5, dessa via chegada Bonf para 4.000 pés, o altímetro 1014. Prossiga Serra Lima, plano IFR cancelado ao 1903, prossiga descida com referências UAI. Reporte passando 4.000 pés. Tango Juliette, Hotel Papá, Juliette Salvador, prossiga com referências visuais, ingresso corredores, reporte caixa prévia. Juliette, Hotel Papá, gentileza, chegue seu transponder. A altitude que mantém é presente? Eu estou para 1.500 pés, o Juliette até papá. E reporte caixa prévia. Sono 7, vento 130 graus, 10 nós. Gente. Descendo para 1.000 pés, eu vou de Veracruz, prosseguindo para Manati, confirme o seu chamado de pouso, Manati. 5, libera a direita, controle solo em 1, 2, 1, décima 1. Ao livrar 2, 1, 1. Confirma, 2, 1, 1 ou 2, 1, 9? 2, 1, 1. 2, 1, 1, 4, 8, 7, 9. Gostaria de falar com a coordenação ótica, Mike Yankee, prosseguindo para o número 10. Lembra o ótico ISC, decolado azul no 5, reporte no através do farol de Itapuã para transferência. Reporte no através de Itapuã, novembro after ISC. November através de Itapuã. Sente, chame e controle instalador 120 decima 8, mantendo referências visuais November Ótico ISC no voo. Obrigada, 1208 ISC. Controle Salvador, Papa Romeu, November Ótico ISC através de Itapuã no 1510. Tem 1.500 pés para a Toca Remetina em Veracruz, novembro, Oscar Whisky, reporte o Traverso de Parabá. Reporta no Traverso de Parabá, no 1.500, Whisky. Max Sierra Golfo controle. Tiro Serra Lima, frequência livre para alto coordenação. Meu Mike Serra Golf, 3 milhas para posição Conde, nível 070. O serviço radar terminado. A posição Conde, chame controle Aracaju, frequência 120293. Você sente agora o controle da Caju? Em 190.3, Papa Romeu, Max Serra Golfo. Tudo bom, obrigado, boa Azul 6909, pronto? Autorizado, alinhada e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, ingresso e decolagem no zero, azul 6909. Chane, chame para o táxi. Charlie, Serra Romeu, para decolagem. Se decola do táxi. Autorizado, decolagem do táxi. Fica a seu critério, comandante. Fixo? Aqui. Abraço, Vitor. Salvador, boa tarde, está 3677, espera, pronto. Tá, 3677, boa tarde, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinha, mantém na 10, 3677. Estamos com Juliette, até para falar com ele. Informo que dentro de aproximadamente 5 minutos, teremos uma aeronave e um Papá 28 Alfa, situando só que arremetida. No aeródromo de Veracruz, ok? Reporte atingindo no 1500 pés. Barro meu, novembro, Oscar, Whisky, algum coisa? Informo que dentro de aproximadamente 5 minutos teremos sobrevoo aeronave Bravo Eco 35, voo indo nos corredores, caixa prévia, com destino a Salvador, a 1.500 pés. Império, no 1006, a frequência está livre para a coordenação, para Barra Romeu, novembro, Lato Whisky. Control, Departure Control, Capitão Azul 6999. Azul 6999, Radar Contact on Departure, find Via Del Departure to Flight Level 320. Via Del, and clear 320 Azul 6999. Atingiu 40, eu vou no 645, pode ser Renato? Vou no 645, é Renato Piston 0 autorizado, após pelo voo Stern Victor 366, desça para 250010, do altímetro 1014, reporte nacional, Renato. Programa nacional, 10 no corredor Caixa Pregos, reporte outra vez de Aracruz. Papá, papá, Charlie, se arrumeu apenas confirmando decola do pátio ou solicita pista? Autorizado, senhora, decola do pátio direto para o azul. Charlie Serra Romeu, decolagem a critério, pátio 5, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0, 9, reporte fora do solo. Está 3677, decolado os 27, chame controle Salvador em 120, destino 8, um bom voo. Obrigado, senhorita, uma boa tarde. Controle Salvador, cordial boa tarde, é o TAM 3677. 3677, boa tarde, contato radar na decolagem, suba a via saída Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1, 360. O controle, assim que possível, poderia voar Elefa? Após 2000 pés, está autorizado direto Elefa. Bom, agradeço muito, após 2000 Elefa. Charles Serra Romeu, auxiliar fora do solo aos 28, reporte no Através do Farol para transferência. Charles Serra Romeu reportará Através do Farol. Muito obrigado. Uma boa, 3894, informação Papá. 3894, desça via chegada Mari para o nível 050, altímetro no 014. Prepare R na pista no 0 e após o TAP, Serra Vitor 366. Afirmativo, estou para o 050, T14 na 2, terminado no 0. Estou confirmando, após o 366, autorizado para o procedimento, confere. Afirmativo, após de TAP, vou encerrar visto 366, para o procedimento, Renato. Após de TAP, vou 366, o 3894. Autorizado o procedimento, né, Bacinho? Vou no 645, chame torre, 1983995. 1895. Salvador, boa tarde, 1166, cruzando 230 para 1170, informação papá. 1166. Dessa via chegada Mari para o nível de voo 060, altímetro no 014. Via chegada Mari para 060, ajuste 1014. 1645, muito boa tarde. Contador, realizamento 372. No 645, reporte passando, serviço 372, ajuste no 094. Torre Azul 2591, boa tarde, no ponto de espera, pronto para decolagem. 2591, a linha decola sem parada? Ah, afirmativa, linha decola. Autorizada, linha de decolar, pista no 0, vento 1,40 graus, 1,09, Azul 2591. Autorizada, linha decolar. Controle Salvador, papapá, Charlie, Serra Romeu. Papapá, Charlie, Serra Romeu. Para Del Rey, 500 pés, reporte isófago, faz pouso. Cara, você é o meu, reportará isófago para Del Rey. Pão no meia, contato radar estabelecido, 10 milhas para posição coral, nível 1, 1, 0. Oi, temporal após temporal Mari para a chegada Mari, rumba 16 sobre vigilância. O tráfego ATR da Azul iniciando rolagem pistola zero. Gente, Juliette Atapapá, prossiga via corredores, reporte ingressando no Interlagos, em Paripe. Rumba 16, desça para o nível de voo 060. Bono 645, pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 109. Ele pôs 110, eu amei pra tudo. Sério, já arrumei a linha frequência, tô correndo a sala. Azul 2591, decolada 32, chave controle Salvador em 120, decimal 8, movou. 208, muito obrigado, boa tarde. 2591, decolada, cruzando 1.000 pés. Azul 2591, contato radar na decolagem sua para nível de voo 160, na via saída coral. 160, via coral 2591 da Azul. Azul 6999, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8. 1228, obrigado, boa. 645 no solo 33, libera direita, controle solo 211. Se eu levar na direita, o solo 121, no 645. Sete, chame o centro Recife, frequência no 2000 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. 260, 288, bom dia, boa tarde. Confirmando 3894, vai passar a etapa, vai iniciar o procedimento RNAV 10. 3894, desça para 2500 pés, desça para 2500, desça para 366 para RNAV, reporte visual com campo. Ativo 2500 pés, 2014, vai voar o 366, vai reportar visual 3894. 1166, vou etapa e desça até 4000 pés. Descendo para 4.166. Lago, a Juliane Itapapá. Na primeira nave? Não, Juliane Itapapá. Vou para a próxima CEASA, visual com campo, mantém os corredores com referências visuais. 7 vai CEASA com quem? CEASA, Juliette Itapapá. CEASA, condições visuais, vai passar visual com campo, Juliette Itapapá. Falei que o pinamismo tem uso para o todo, o 7? Juliette Itapapá, autorizada para o sistema 7, mantém as condições visuais no 1500 pés, que é NH1 na 014. 014, Juliette Itapapá. Poderia informar para o desabafo geral qual a metrô, né? Direita, papá, aguarde transferência para a torre, solicite a torre de instruções. Ok, graças, papá. Gol no nome é meia, vou em sete do 366 para Renato. Autorizado a proa do 2366. Tem uma Silva. Boa no 2366, vou mundo 1. Como o nome tem condições de afetar o Renato? Tá bom, baixa minha turma, no 8, decimal 95. 7395, graças a Deus. Baixa a matou, coisa muito boa tarde, Capatango Juliette, seu papá. Capatango Juliette, seu papá, boa tarde. Autorizado ingresso, sinal no 7, ajuste no 0 no 4, reporte através da Enrimar, informa o tráfego em Bois da TAM, a aproximadamente 10 milhas para pouso no 0. Cliente, Juliette Papá, poderia confirmar RMA, posição? Fica aproximadamente 3 milhas da cabeceira no 7. Ah, correto, vai passar 3 milhas da passada de sinal no 7, Juliette Papá, poderia informar após o pouso, instruções para o parte geral? Sim, você ainda não tem conhecimento de qual parte irá prosseguir, o parte 5 ou 4? O mais fácil é a lida para abastecer e já retornar para a regulagem. Sente pátio 4, reporte no através da Enrimar 3000 da cabeceira para possível 360 pela esquerda. Ciente, papá. Visual, cabeceira 103894. 3894, se me torna no 8 decimal 95. 295, boa. Controle, sinal 043, dessa via chegada Bonf para 4 no meu pé, que é negar no 0 no 4. Via Bonf para 4 no 0 no 0 no 4, 043 para o que deu contato com você. É, isso é 143. Ou 1166, desça para 2500 pés, autorizado a RINAV, reporte visual com campo. Descendo para 2500, contra visual com campo, gol 1166. Cobrança para o ideal é a Oscar, papá? A ideal seria a Oscar. Muito grato, papá. Oi, Salvador, Buenas, 103894, final no 0, RINAV. 3894, boa, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1140 graus, 10 nós. Ativo, livre, pouso na 10, 3894. Grid voo 050, QNH na 014. 050, Loba, parabéns. Boa tarde, CNR 6201, ponte 0, no 0 próximo. CNR 6201, boa tarde, visual Corpo Itatã, sinal para pouso no 0. Afirmativo, 6201. Após a passagem do tráfego autorizada, alinhar e manter pouso no 0, CNR 6201. Alinhar e manter no 0, CNR 6201. Inversão 367, visual contrato escuta a Juliette Papá. Juliette, até o Papá, autorizado prosseguir sinal no 7, aguarde autorização de pouso, ajuste no 014. Ele está Lima, confirme o tipo de equipamento. Atene Transponder 0224, que é legal na 014. Pula para nível de voo 090. Voo para de Mari para chegar da Mari. Juliette, Hotel Papá, ainda não avistado, mantém aproximação, aguarda autorização de pouso. Guarda, Papá. Está 3894, no solo de 43, libera direita, controle solo em 121, décima 1. 121, com solo agora, 3894. Juliette, Hotel Papá, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento 140 graus, 109. Obrigado, pouso, Juliette, Hotel Papá. CNR 6201, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1, 40 graus, 10 nós. Decolagem no 0, CNR 6201. Comandante, voo, voo no estal 69.0 no 0, pronto. Voo no 869, voa, mantenha o ponto de espera. Vai manter. No 66, chame turno no 8, decimal 95. Outro segredo. Bonomeia, vetora sobre sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite radial 280 do VR de Salvador. 010, limite 280 de Salvador. Informa o tráfego, sinal, curta sinal para pouso, pistola 7. Certo. 500 pés, autorizada a RNAV, reporte visual com campo.